o que já é muito bom, e perdas familiares também não. Mas enfim, ora, como dizia, enfim, estas coisas da madeira por vezes afetam, mas o mais importante é que hoje já estou recuperado. E estou recuperado, vou ser muito sincero, porque vamos ter a partir da próxima semana novos programas na Antena Web. Vamos ter, por exemplo, dois programas de Luís Gaspar, um grande homem da locução portuguesa, e que, enfim, já fez, inclusive, audioteatro, já fez radioteatro nos famosos Teatro das Comédias, que também já aqui passamos e que vamos voltar a passar. Enfim, portanto, há só coisas boas já acontecerem, mais dois programas, mais outros dois que estarão em vista, e à sua devida altura serão, então, enunciados e anunciados, se sempre chegarem aí para o ar, tudo indica que sim. Enfim. Vamos então iniciar esta emissão, mas como dizia, é por isso que eu estou muito feliz, é por isso que eu estou hoje bem disposto e porque, enfim, o dia hoje tem corrido melhor. Ora, vamos então iniciar esta emissão. Outro dos motivos que me deixa feliz, e também tem a ver diretamente com outra margem, é que eu disse-lhe que, enfim, um dos objetivos seria trazer-lhe efemérides. Ora, no dia em que eu me preparava, na passada semana, para a estreia, para lhe trazer algumas dessas efemérides, descobri que onde eu as ia buscar já não estavam disponíveis. Ora, realmente o site já estava no ar há coisa de uns 3 anos, já não está no ar, mas, entretanto, situação resolvida, estamos de volta, vamos começar hoje com as efemérides e trago-lhe logo duas. Sabe quem é que nasceu, aliás, quem é que nasceu hoje? Enfim, não foi bem hoje, mas foi há 119 anos atrás. Alfredo Marceneiro nasceu em 1891. Se hoje fosse vivo, comemoraria, imagine, 119 anos. E se hoje também fosse vivo, Enrico Caruso, o tenor, o maior tenor de todos os tempos, comemoraria, imagine, 139 anos. Era bom que assim fosse, que estas estrelas ainda estivessem entre nós, e claro, com a devida saúde, boa saúde. Não estão, já ambas partiram, mas foram então dois nomes que marcaram a música. O Alfredo Marceneiro marcou o fado português, e Enrico Caruso, que nasceu em 1871, marcou a ópera e o canto lírico, mais em concreto. Ora, nesta emissão vamos iniciar com música, e já agora, porque não, Enrico Caruso e La Donna Immobile, já que hoje se comemoraria mais um ano desde o seu nascimento, porque não então esta música de Enrico Caruso, La Donna Immobile, que então abre assim a nossa emissão. Depois vamos ouvir um tema bem divertido e que também já aqui passou na Antena Web algumas vezes. Estou-me a referir a Primeiro Amor, uma cantiga tocada apenas, ou seja, uma cantiga tocada à flauta, e por, imagino, Patápio Silva. Se não conhece Patápio Silva, só lhe digo uma coisa, fico para ouvir. Foi um flautista brasileiro que gravou alguns discos entre 1904 a 1907. Vai ver que vai ficar espantado. Tenho certeza disso, que vai ficar então espantado a ouvir esse flautista. Mas antes, Enrico Caruso, e também, se ainda não conhece, prepare-se para se espantar. Depois vamos voltar aos tempos mais recentes, já algo antigos, mas relativamente recentes. Estou-me a referir à voz de Amália Rodrigues. Depois ficamos com Patápio Silva, vamos ficar com Neblina, um trabalho de 1954 e que foi restaurado há não muito tempo num disco intitulado Amália Secreta. São então estes três temas que abrem esta emissão do Outra Margem. Digo-lhe então, só para que fique recordado, Enrico Caruso e La Donna Immobile, de 1909. Patápio Silva com o seu Primeiro Amor, de entre 1904 a 1907. E, por fim, Amália Rodrigues, bem em português, com Neblina, uma gravação feita em 1954. Deixo-lhe então um grande abraço, muito obrigado por estar desse lado. Para mim é um prazer gravar estas emissões para si. São gravadas, infelizmente, quem dera que fossem em direto, Mas, enfim. Bom, vamos à música. Eu volto daqui a pouco. Até já. Thank you. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Volta depois destas três musiquinhas que acabamos então de ouvir nas vozes de Enrico Caruso e de Amália Rodrigues, sendo que pelo meio tivemos a flauta de Patápio Silva. Hoje estou mais para a conversa e antes que me esqueça eu quero deixar um pedido que ontem poucas vezes deixei, creio que só o terei feito uma vez ou duas, mas faço agora. Faça-nos chegar ao seu pedido, nós queremos ouvi-lo, queremos que o seu pedido chegue até cá. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. É isso mesmo, geral.radioantenaweb@gmail.com, e sugira-nos a música que quer ouvir. Diga-nos o seu nome, deixe-nos a sua dedicatória e deixe também o nome do artista e do tema que quer ouvir. Se for possível, nós passaremos tão brevemente aqui quanto possível. Se viu a emissão de ontem, com certeza já percebeu que o pedido de Marisa Mendes passou, e tal como ela passou, o seu também pode passar, como é lógico e com toda a certeza. Vamos continuar nesta emissão. Agora vamos ficar com Elsa Quarta, aliás, Elsa Carta, e escreve-se Quarta em português, daí a minha gafe. Elsa Carta, com o tema Esta Noche, não? Depois vamos ficar com a música de aliás, a música de Alejandro Sanz, Coração Partido. E depois vamos ficar, imagine, com Luz Casal e Recuerdos. Porque é bom recordar. E, enfim, já sabe, não se pode esquecer. Tem que se recordar de vez em quando. Se tiver algum pedido para fazer, pode fazê-lo. Não se esqueça disso. geral.radioantenaweb@gmail.com. Hoje não temos pedidos, Mas estamos ainda a gravar esta emissão. Se nos fizer agora algum pedido, pode ser que ainda cá chegue a tempo desta emissão ir para o ar. Ora, vamos então à música. Estes três temas. Eu volto depois para anunciar um pequeno intervalo, mas também mais uma musiquinha. Para já então estes três temas, eu volto. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Esta noche no ritornerá, forse a un'altra giurava l'amore che giurava a me. E sta noce no, io non so perché, forse a un'altra donava quei baci che donava a me. No, non ritornerà, cosa importa, il mio cuore un notte l'attenderà, l'attenderà. Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío.

Ficamos então com estas musiquinhas, aquela que acabamos de ouvir é de Luz Casal e chama-se Recuerdos. É um tema bem bonito de uma cantora que não há muito tempo voltou a lançar um álbum intitulado Passion. Ora bem, não vamos falar propriamente de Passion, vamos falar de uma coisinha mais intensa, vamos falar de amor, vamos falar na voz de Fernando Tordo. Vamos confessar-lhe que só ficou amor por ti. A música de Fernando Tordo, muito, muito bonita. Já muito antiga, mas muito bonita. É uma música que nunca é demais recordar. Vamos já agora voltar a ouvir Love by Grace, de Lara Fabian, que ontem abriu a segunda parte, hoje fecha a primeira. Vamos finalizar então esta primeira parte com estas duas músicas. A primeira de Fernando Tordo, intitulada Só Ficou Amor por Ti. Depois Love by Grace de... Love by Grace de Lara Fabian. Estava-me aqui a escapar o nome. Vou voltar com mais efemérides, mas isso depois de um intervalo e da Canção do Mar de Dulce Pontes. Mas isso é como disse, depois de só volta assim com as efemérides e com os acontecimentos, depois de todas estas coisas, primeiro estas duas musiquinhas de Fernando Tordo e de Lara Fabian, de um intervalo e de Canção do Mar de Dulce Pontes. Digo-lhe só assim que acontece cada coisa, já aconteceu cada coisa que eu sinceramente nem fazia a mais pequena ideia. Por acaso tive pontaria, porque foi logo escolher os dias em que nasceram o Caruso e o Alfredo Marceneiro, que por acaso nasceram os dois a um 25 de Fevereiro. Isto é que é da sorte, hein? Antena Web, um caso sério na radiofonia. Falar da vida nas canções, passa o tempo e outro tempo chega. Adoro cantar a vida, as emoções, esta alma é criança e não sossega. Adoro cantar-te, adoro chamar-te mulher. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Ficou e já não tem saída. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Só ficou o amor por ti, ficou por dentro do que sou. Ficou e já não tem saída. Só ficou o amor por ti, ficou em tudo que te dou. Amar-te é dar tempero à vida. Adoro falar da vida nas canções e até dizer a mágoa em tom de festa.

novamente, ouvintes, estamos de volta para esta emissão do Outra Margem. Eu disse que lhe queria trazer algumas efemérides. Ora, há pouco falei-lhe de quem nasceu, agora vou-lhe falar do que aconteceu ao longo de há muito tempo. Por exemplo, em 1951, imagine lá que em 1951 acontecia precisamente no dia 25 de Fevereiro na Argentina, em Buenos Aires, os primeiros Jogos Pan-Americanos. É verdade, hoje são bastante conhecidos, na altura foram então uma estreia. Agora, algo que talvez os mais novos não saibam, tal como eu, por exemplo, também não sabia. Sabia que em Portugal se impuseram restrições ao consumo de eletricidade, ao consumo de energia elétrica? É verdade. Essas restrições foram colocadas durante a Segunda Guerra Mundial e foram retiradas a 25 de Fevereiro de 1947. É algo que, confesso, nem eu sabia. Tal como também não sabia que a escravatura foi abolida de todos os domínios portugueses a 25 de Fevereiro de 1869. Também como não sabia que Samuel Scott patenteou o primeiro revólver a 25 de Fevereiro de 1836. Outra, por acaso, já sabia que em 1570 o Papa Pio V excomungou a Rainha Isabel de Inglaterra. Imagino o que é que é. Eu imagino o impacto que tenha sido um Papa excomungar uma rainha. Naquela altura, no século XVI, foi sem dúvida, eu nem digo uma chapada de luva branca, digo uma tareia de luva branca para a corte britânica. São então estas as efemérides que tenho para lhe trazer. Realmente eu fico espantado. Esta do consumo elétrico não estava à espera. Enfim, são coisas que vamos descobrindo, são coisas que vamos sabendo. E assim o ouvinte vai aprendendo connosco, eu também vou aprendendo consigo, vou aprendendo aquilo que nos vai chegando aqui à Antena Web, como por exemplo aquilo que nos vai chegar a partir da próxima semana, às terças e sextas. E estou-me a referir, não a efemérides, mas sim a dois novos programas na Antena Web. Lugar aos Outros é um programa sobre poesia, enfim, de artistas que não chegaram ao estrelato, mas que andam por aí e que se dedicam muito à poesia. Isto sempre tendo em conta, portanto, a língua portuguesa. Depois, sexta-feira, vai estrear um novo programa que vai para o ar sempre também às sextas-feiras. Um programa que vai falar sobre tudo aquilo que é feito em Portugal. Vai-se falar de grandes artistas, de grandes escritores. Eugênio de Andrade, Fernando Pessoa, tantos outros. Vai poder ouvir muita coisa em Palavra de Ouro. Ambos os programas com a condução e realização e também a locução de Luís Gaspar, um conhecido nome na audiografia, vou chamar-lhe assim, no mundo do áudio, no áudio mundo português. Portanto, tem já o seu renome e também agora vai passar aqui na Antena Web com estes dois programas. Lugar aos Outros, às terças às 17h e às sextas-feiras às 18h40, o programa Palavra de Ouro. Já que falo em programas, também convém dizer que este fim de semana estreiam mais dois. É verdade, isto é mesmo assim, sempre a estrear programas, porque vamos tendo cada vez, não só mais ouvintes, mas mais pessoas na locução na Antena Web. E então, ao sábado, entre as 13h30 e as 15h, que é como quem diz, entre 1h30 e as 3h, vamos ter a estreia de um batido musical. Esta do batido reporta-me para o calor, para uma coisinha assim mais fresca, mais melhor boa. A música, o batido musical vai ser apresentado por Alexandre Gomes, mais conhecido por Alex, e então vamos ter esse programa a estrear já neste sábado, dia 27. Também no dia 27 vamos ter a estrear, já depois de amanhã, o Sem Fronteiras, programa com a locução de Leandro Amador. É verdade, ele vai também entrar na locução da Antena Web. E para o Leandro, sem, enfim, sem desprezar ou sem descurar a presença dos outros membros da locução da Antena Web, ao Leandro eu mando um grande abraço, ele que também tem sido, e há que reconhecê-lo, uma grande ajuda aqui para a gente, um grande impulsionador desta que é a nossa, a sua estação, a Rádio Antena Web. Enfim, depois de tanta conversa, eu fico naquela: que música é que vamos tocar a seguir? Ora bem, vamos ficar, por exemplo, com uma musiquinha assim mais calminha de Paul Davis. Vamos depois ficar com David Bowie. E vamos, por fim, ficar em português com a música de, com a voz de Mafalda Arnaud, Encantamento, é o álbum. E vamos então ouvir uma música desse mesmo álbum de Mafalda Arnaud. É um fadinho, diverge um pouco das músicas de Paul Davis e de David Bowie, o Camaleão, mas é assim mesmo. São três músicas que, apesar de serem todas de estilos diferentes, acabam por se complementar. Vai ver que lhe vai soar bem. Vamos então para estas três musiquinhas de Paul Davis, de David Bowie e de Mafalda Arnaud. Eu já volto até daqui a alguns instantes. Guess you'll be glad to know that I've learned how to laugh and smile. Getting over you was slow. They say old lovers can be good friends, but I never thought I'd really see you. I'd really see you. Satisfies your mind, tells you all of his dreams. I know how much that means to you. I realize that I was blind just when I thought I was over you. I see your face and it just ain't. No, it just ain't true. I go crazy when I look in your eyes. I still go crazy. That old flame comes alive. It starts burning inside, way deep down inside. Everybody knows it's true. Everybody feels that every day is new. Anybody's point of view, nobody can break their bondage. Everyone can feel their chains. But even in my night, I knew you found your sign. And nothing would be quite the same. Please help me. That's new. Someone has to see the road for him and me. Someone might as well be you. Up in heaven, any angel writes a special game. Oh, could we make a start that snaps the angel's bond? Make a role for every day. Na internet. Troca esse fado, dá volta à alma e faz um canto menos só. Troca essa dor por algo melhor, mesmo que seja em tom menor. Sacode o medo que trazes preso à alma e atrasa o teu andar. Tens onde ir, que esse teu canto ainda tem tanto para dar. Pode até ser um dia sem sol e a noite sem lua. rouba sem atejo, fica nua. Podem dizer que o fado perdeu a cor dos seus pais, mas o fado do meu país não morre mais. Será defeito não ter o jeito, por feitio fugir da tradição? Será tão diferente quando se sente só tem voz o coração? Canto outra história, faço a memória a minha medida, mas tudo é tão igual. Que importa o tempo se é sentimento, senhores, é tudo Portugal. Pode até ser um dia sem sol e a noite sem lua, mas Lisboa sem o Tejo fica. Estamos de volta depois de ouvirmos estes três artistas. Sabe como é que se chamavam as músicas? Então eu digo-lhe, a primeira música chamava-se... A primeira música chamava-se I Go Crash. Era a música de Paul Davis. Depois a música de David Bowie, o Camaleão, chamava-se You Can Be Now. Para finalizarmos com Pode Lá Ser, de Mafalda Arnaud. Pode lá ser, pode. Enfim, vamos chegar com mais três músicas nesta emissão do Outra Margem, que já vai para lá de uma hora. Mas antes dessas três musiquinhas há um intervalo. O intervalo vem já a seguir, depois da minha intervenção. E vamos, depois de regressar do intervalo, ficar com três músicas. A primeira música é de Rosário, Água e Sal, uma cantiga espanhola bem bonita. Depois vamos ficar com a música de Susana Félix e o tema Lugar Encantado. Para finalizarmos essa voltinha das três músicas com Foram Carlos, Foram Prosas, da nossa querida Manuela Moraguetes, uma grande jornalista que agora anda aí nesses meandros do processo de TVI, não é? Da compra de TVI, de ongoings e prisas e mais não sei o quê, tanta coisa. Enfim. E ficamos então com estas três musiquinhas, mas isto já está depois de um intervalo. Recordo então as músicas que vamos ouvir. Primeiro Rosário com Água e Sal, depois Susana Félix com Lugar Encantado e por fim Manuela Moraguetes com Foram Cartas, Foram Prosas. Antes então um intervalo, eu já volto até daqui a alguns minutos. Esta semana em História da Cruz... Ainda não tens 40 anos e dizes que viste Abraão. Como pode ser? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, existo eu. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. A Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar... Tancredo e Trancado. Uma divertida série que não pode perder... Para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado. Aos sábados, às 22 horas, em tempo de teatro. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério. Uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde ficção e realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa! Ela está morta! Assassinaram a Madame Blanchard! E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida.

A Antena App, ao alcance de um clique. E bom, chegamos ao final da nossa emissão aqui na sua rádio Antena Web. Foi um prazer imenso estar consigo. Já sabe que a seguir há live e chutos e pontapés, um grande concerto dado no Rock in Rio em Lisboa no ano de 2005. Mas como tudo acaba, tem mesmo de ser outra margem, vai ter mesmo de ficar por aqui. Vamos finalizar com uma grande música de uma grande, grande banda. Estou-me a referir a Moments of Glory dos Scorpions. Eles que fizeram muito sucesso com esta música, de certa forma, inesquecível. E uma marca deste grupo fantástico, os Scorpions. É com eles que finalizamos então esta emissão de Outra Margem. Estas emissões voltam na próxima semana, na quarta-feira, dia 3 de março. Eu, entretanto, estou de volta amanhã em mais uma edição do Lusitana Paixão aqui na sua Antena Web. Fechamos então esta está difícil. Fechamos então esta emissão, assim é que está, fechamos então esta emissão com a música dos Scorpions, Moments of Glory, Até amanhã, tenha a continuação de uma ótima noite. Fique bem, fique com a Antena Web. Side of heaven belongs to the children.